Sejam bem-vindos ao canal CDs de Melody. CDs de Melody. O número 1 do estado do Pará. Santana e Banda Top 3. Sofro por esse amor tão louco, louco, preciso viver. Me deixa em paz, preciso de um tempo pra me resolver essa confusão, essa confusão. Sofro, sofro por esse amor.